Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Muito bom dia. Vamos abrir juntos, por favor, em Romanos capítulo 12. Carta de Paulo à Igreja de Roma. Uma linda carta com temas que dizem respeito às nossas vidas, nossa história de fé. E nós vamos ler juntos esses dois versículos. Romanos 12, 1 e 2. Juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pesquisa do IBGE foi lançada agora em 2010. E durante alguns anos, esse centro de pesquisa passou por todo o Brasil levantando uma série de dados, dentre eles com relação à igreja evangélica. Em 2001, o número de evangélicos eram aproximadamente 25 milhões de pessoas. Hoje, 2010, que quando foi a data da pesquisa, né? Ou seja, quase 10 anos depois, nós temos 22% da população brasileira como evangélicos. Equivalente a dizer que 42 milhões de pessoas são evangélicas. E aí eu comecei a pensar, é interessante que o número de evangélicos tenha crescido, mas cresceu também o número de divórcio. Ano passado, 243 mil pessoas se divorciaram. Ano passado, o número de divórcio bateu o recorde. A cada mil casais, pelo menos dois se divorciaram. O número de usuários de crack aumentou e bate recorde hoje. Atualmente, são mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros viciados em crack. Antes, eram apenas moradores de rua. Hoje, são universitários, trabalhadores braçais, pessoas do porto, pessoas classe média alta, classe média baixa, todas as camadas sociais. Hoje, o número de drogas sintéticas no Brasil cresceu assustadoramente. Anfetaminas, êxtase. Só hoje no Brasil, mais de 50 milhões de jovens consomem toda semana, em baladas, festas ou nos seus encontros semanais, pelo menos algumas gramas dessas drogas. E digo mais, irmãos, 55% dos brasileiros hoje consomem pornografia na internet. Dentre eles, protestantes. 55% dos jovens. O Brasil é o maior país do mundo consumidor de pornografia. 74% dessas pessoas são crianças, jovens e adolescentes. Me assustei ao descobrir que crianças com menos de 12 anos consomem pornografia todos os dias. A cada 10 jovens universitários protestantes, 6 deixam a igreja nos 2 primeiros anos da universidade. Os outros 3 saem da igreja por um tempo e voltam muitos anos depois. Apenas um jovem, 10% destes, permanece na igreja. Olha para o seu lado aí. Vê quantos jovens universitários você tem aqui nessa igreja. Me pergunto, meu Deus, O que está acontecendo conosco? Que dura realidade é esta? De avaliar que a minha igreja passa por problemas tão difíceis, e que não é só a minha igreja e a sua, não, mas esse país como um todo, vendo tantos cristãos sendo convertidos, mas ao mesmo tempo nada muda. Aí eu li esse texto. Paulo, querendo responder talvez estas dúvidas, ele diz: meus irmãos, eu rogo a vocês, eu faço um pedido para vocês. É como se ele estivesse dizendo: coloque a mão no seu coração e avalie isso comigo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus. Mas que misericórdias são estas? A misericórdia que lembra que todos nós, há pouco tempo atrás, estávamos condenados, destinados ao inferno. Romanos 1 diz que todas as pessoas da face da terra, elas iam para o inferno, porque tendo conhecimento de Deus, vendo a criação de Deus, sabendo que Deus existe, porque lá no seu coração isso é evidente. Essas pessoas preferem deixar Deus de lado e viver a sua própria vida. Romanos 1 diz, por exemplo, que elas se entregam à homossexualidade, que elas se entregam às suas paixões, que elas se entregam às suas vontades, e elas esquecem que Deus existe. Mas dentre tantas pessoas, vocês estão aqui hoje. Dentre tantas pessoas, vocês foram justificados por Cristo. Vocês foram eleitos, escolhidos, retirados deste mundo, trazidos para a graça. E esse Cristo poderoso morreu por vocês. E essa vida que vocês têm agora, toda essa misericórdia exercida que vocês receberam, é por essa misericórdia que eu estou lembrando vocês. Coloquem a mão no coração de vocês e ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo a respeito do nosso relacionamento com Deus, corpo transformado. E corpo aqui, irmãos, não é corpo físico apenas. Corpo aqui é a totalidade do ser. É a inteireza, é o corpo, é a alma, é o espírito e a mente. É o coração, é tudo. E ele está fazendo um forte contraste entre o sacrifício do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque no Antigo, você pegava um animal, um touro, uma ovelha, uma cabra, você impunha suas mãos sobre eles, orava e colocava. E orava para que Deus imputasse todos os seus pecados sobre aquele pobre animal. E com o derramamento do sangue daquele animal, todos os seus pecados eram perdoados, porque aquele animal simbolizava a pessoa de Cristo. E o que Paulo está dizendo para nós nesta manhã é o seguinte, irmãos: aquele sacrifício foi válido, mas agora, muito maior sacrifício foi o que Cristo fez por nós. E é este sacrifício, que são essas misericórdias de Deus, que você deve prontamente responder, trazendo todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua pessoa, num culto dominical, e dizendo: Senhor, eu sou teu. Ele está dizendo que todas as suas atitudes ao longo da sua semana são atitudes espirituais, e que ao longo de toda essa semana você vive essa fé, essa misericórdia de Deus que atuou na sua vida, e aí no domingo pela manhã você traz todas as suas atitudes e diz assim: Senhor, eu estou aqui para responder ao Senhor que a minha vida durante a semana confirma todo o sacrifício que o Senhor fez em mim. Isso deve ser santo, separado para o serviço a Deus, agradável, da mesma forma que o aroma do sacrifício era agradável no Antigo Testamento. E perfeito, porque é em resposta ao que Cristo fez por nós. Eu me lembro de uma história, contei no meu pequeno grupo, que no século XVII, havia traficantes de escravos em toda a América. E esses traficantes vendiam escravas nas praças públicas. E numa dessas ocasiões passava um rico comerciante, ele observa a cena e ele vê uma linda escrava sendo vendida. 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, um leilão. E aquele traficante vendendo aquela escrava, aquela grande praça tentando, aquele monte de homem, né, tentando adquiri-la, comentando um com o outro o que ia fazer com aquela mulher quando comprasse. E passando em meio àquilo tudo, um senhor. Ele para, observa a cena. 1.000 moedas. Há um silêncio. Como assim? O senhor tem esse dinheiro para pagar? Ele aponta para um carregamento que estava descendo do porto. Vendido! Ninguém jamais pagaria tão caro por uma escrava. Aquela mulher desce, nua, ele manda vesti-la, passa por ele, ela cospe na face daquele homem. Ele limpa e manda entrar. Eles andam algumas milhas a caminho, param numa estalagem, essa mulher desce da carruagem, aquela escrava, cospe na cara dele de novo. Ele limpa, manda sentar, pega um papel e escreve. E dá na mão dela. Isto aqui é a sua carta de alforria. Ela surpresa. Como assim minha carta de alforria? Você pagou tão caro para nada? E ele diz, paguei tão caro para vê-la livre. Porque isso aconteceu comigo. Aquele homem era um fazendeiro cristão. E ele viu que a liberdade dele foi por um preço inesgotável, um preço altíssimo. Aquela mulher, ao receber a carta de alforria em suas mãos, em lágrimas, ela respondeu, eu não posso fazer nada pelo Senhor, exceto servi-lo durante a minha vida inteira. Você aceita isso de mim? Esse serviço voluntário, gratuito, por toda a minha vida? Irmãos, é sobre isso, é sobre essa misericórdia que Paulo está tratando aqui em Romanos 12. Ele está dizendo, olha irmãos, vocês foram comprados por um preço impagável. Portanto, a resposta natural da vida de vocês é desejar servir a esse Deus. E como que eu sirvo a esse Deus? Oferecendo um culto santo, puro e agradável. Um culto onde a minha vida é colocada nesse altar. Não é a tradição de vocês. Não é os rituais de vocês. Mas é a vida de vocês. É o coração de vocês. São as práticas que vocês fazem todos os dias lá fora. E aqui é apenas o colocar de todas elas no altar do Senhor. Sabe por que tantos jovens universitários, eles saem da universidade? Sabe por que tantos brasileiros consomem pornografia? Sabe por que tantas pessoas cristãs consomem crack e se divorciam? Porque elas, infelizmente, não abrem mão do seu coração duro, da sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus, que é boa, pura e agradável. E isto Paulo chama de um culto racional. Culto racional aqui, irmãos, tem relação a espiritual, a um culto que envolve tudo. É um culto como este, e é um culto na sua vida privada. Suas atitudes são espirituais. Mas o versículo continua. Quando você entende que pela misericórdia de Deus, você deve ser oferecido a Ele todos os dias com as suas atitudes, Ele vai lhe dar duas ordens. Primeiro ele falou do corpo renovado. Agora ele vai lhe dar duas ordens. Qual é a primeira ordem? Não, leia o texto, 12:2. E não vos conformeis com este século. Não se conformem com este mundo, com as ideias deste mundo. Não se conformem com as práticas deste mundo. Paulo estava falando primeiro aos romanos, e ele queria dizer, não se conformem com a homossexualidade deste mundo. 14 imperadores de Roma, os 14 primeiros imperadores de Roma, tiveram relacionamento homossexual. Primariamente. Desses 14 imperadores, um apenas teve como maior relacionamento com a sua mulher. E esse único imperador que tinha mais relacionamento com a sua mulher, também fazia relação com a sua mãe. As mulheres romanas daquele período, aristocratas, elas trocavam favores sexuais por cargos num trabalho. Os homens diziam que Roma era a capital do sexo e do prazer. Havia filósofos na época que diziam que você precisava se libertar de toda aquela estrutura moralista e curtir os seus prazeres. Que você deve se libertar e ser autônomo. E que você tem tudo dentro de si para ser feliz. Aliás, é muito parecido com hoje, onde as pessoas dizem, para que se preocupar com o pensamento de outro? Vá viver sua vida, vá curtir, meu amigo. Universitário, jovem, vá para a universidade, fique com todo mundo, pegue quem você quiser. Assim é a vida. Homens, para que ser fiel num casamento? Para que se limitar a ter uma mulher se você pode ter quantas quiserem? Mulheres, para que se podarem e deixar de comentar um pouquinho da vida do outro? É tão agradável, fale mesmo. Usa as estruturas que você tem para causar maldade. É tão bom isso. Você causa tão bem as pessoas. Mas Paulo está dizendo, não vos conformeis com este século, não tenham as mesmas práticas que eles têm. Por uma questão simples, vocês estão sendo oferecidos a Deus todos os dias. Então não façam isso, irmãos. Não tenham a conformidade, não se amoldem, não sejam conformados ao mundo. Hoje é 7 de outubro, tem eleição. Fui levar minha mãe para votar hoje. Ela chegando lá na porta do colégio, boca de urna. Irmãos, isso é ilegal. Isso é ilegal. Primeira coisa que eu fiz, peguei o telefone, liguei para a delegacia, fiz a denúncia. Saí de lá, vou passando por aqui, barzinho lotado já logo cedo, cheio de homens. Enchendo a cara logo cedo. Hoje é o dia do Senhor. Um dia separado para adoração pública. Aqueles homens, desejando viver a sua própria vontade, deixaram de glorificar esse Deus. E tantos crentes hoje pensam a mesma coisa. Para que eu vou acordar cedo? Para que eu vou levantar agora para ir numa escola dominical? Para que eu vou levantar e ir a um culto público logo cedo se tem a noite mesmo? Para que ficar vindo num culto à noite quando tem jogo de futebol? E quando vem fica no celular para saber a hora e como é que está o jogo? Fica trocando mensagem aqui de um lado para o outro. Maridos que vêm e ficam lembrando dos seus trabalhos. Ai, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Tenha tarde para fazer isso, vai para a praia, vai descansar. Mas separe o tempo e não se conforme com este século. Para você não se conformar com este século, ele vai lhe dar uma segunda ordem. Qual é? E não vos conformeis com este século, mas... transformai-vos pela renovação da vossa... Como assim transformar pela renovação da vossa mente? Os cristãos, até pouco tempo atrás, eram chamados de os homens do livro, as pessoas do livro. Paulo está dizendo para vocês, olha, irmãos, a nossa mente, ela precisa ser transformada, completamente transformada. E isso só vai acontecer quando você abrir mão dos seus próprios valores. Isso só vai acontecer quando você começar a pegar os valores do reino de Deus e trazer para você. Interiorizá-los. Paulo está dizendo que você precisa resgatar aquilo que é mais importante da fé cristã, enquanto prática, que é a conformidade da vontade de Deus para a sua. Mas... eu me recordo de um exemplo que o pastor trouxe uma vez aqui, onde se você colocar dois cachorros para brigar, sendo que um desses cachorros você coloca alimentação diária, treinamento todos os dias, você alimenta aquele cachorro todo dia, e o outro você deixa sem comer 3 dias. Qual desses cachorros vai vencer a batalha? O cachorro mais alimentado. Paulo está dizendo que para você se conformar com a vontade de Deus e não com a vontade do mundo, você precisa alimentar a sua mente. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ter devoção todos os dias. Você precisa se dedicar à semana de oração. Você precisa se dedicar à escola dominical para se conformar, irmãos. A aprender tudo o que vocês puderem desse conhecimento de Deus que está à sua disposição. O Salmo de 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e que Ele há de nos levar em pastos verdes, pastos saudáveis, onde você vai ter o melhor o que comer. E você tendo o melhor o que comer todos os dias, abre mão disso aqui para se dedicar a esta novela. Você abre mão disso aqui, muitas vezes não ora no dia, para se dedicar aos seus afazeres, e você deixa de se alimentar. No meu pequeno grupo da Junta Diaconal, muitas vezes eu ouvi de pessoas dizendo assim: Luiz, eu fiz devocional hoje, é impressionante como eu tenho mais facilidade de lutar com aqueles problemas que eu tinha. No dia que eu não faço, eu peco com mais facilidade. E é claro que é assim. Você se dedica a se alimentar, o seu espírito, ele responde. A Bíblia diz para você andar no espírito e transformar a sua mente. Você precisa conformar a sua mente à mente de Deus. Fácil, não é. Eu falo para os meus adolescentes, quando eu falo sobre pirataria, por exemplo, chega CD pirata, vídeo pirata e tantas coisas piratas, eu falo para eles assim: você por acaso está disposto a abrir mão da sua vontade por amor a Deus? Abre mão dos seus jogos por amor a Deus? Você está disposto a abrir mão dos seus maiores desejos que você sabe que não convém e que não é da vontade de Deus por amor a esse Deus? Que resposta você oferece nesse culto espiritual que você tem aqui todos os dias? E aí ele dá um desafio no final para vocês, meus irmãos. No grego é muito visível essa ideia do desafio. Se vocês têm dúvidas que é melhor viver essa vontade de Deus, provem. Para provarem, para que vocês provem da vontade de Deus, testem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Faça uma prova. Faça um teste consigo mesmo. Comece a orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias e se policiar, orar todo o tempo na sua mente, no seu espírito, onde você tem a opção de começar a raciocinar, a discernir com essa mente de Cristo as suas atitudes. Provem isto. E vocês vão ver o quanto é agradável, o quanto é feliz, o quanto isso vai te trazer benefícios, bênçãos incontáveis. Venha na semana de oração, uma semana seguida. Faça o esforço de acordar mais cedo, se você não tem tempo de orar durante os seus dias em casa, porque você sabe que a correria é terrível. Faça o esforço de se dedicar à oração em casa, quando você tiver condições, lá antes de dormir, durante a tarde, na hora do almoço. Faça um esforço de ler a Bíblia todos os dias, acorda mais cedo. Faça um esforço de procurar calar sua língua no momento que ela coçar para falar. Faça um esforço de não clicar no site pornográfico quando você estiver lá no site. Faça um esforço de querer mudar o seu guarda-roupa quando você vê que essa roupa não agrada a Deus. Roupa não agrada a Deus? Não. Mas quando você sabe que isso escandaliza o outro. Faça um esforço, irmãos, de se conformar e de transformar a sua mente. Faça um esforço e vocês verão que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. João Calvino, quando entendeu isso, ele praticou e trouxe a lei de Deus de tal maneira que a cidade de Genebra foi transformada. John Wesley, da mesma forma, quando ele entendeu isso, ele orou a Deus e iniciou práticas devocionais com ele e com a sua igreja. Os Estados Unidos, durante séculos, teve influência forte do protestantismo. Deus abençoou. Colhem frutos até hoje, embora agora já estejam se distanciando. Uma pequena missionária no nordeste deste país, com 12 anos ela entendeu isso. E ela passou a se dedicar todos os dias a renovar a sua mente e a não se conformar com este século. Ela morreu com 13 anos. Mas mais de 100 pessoas conheceram o Evangelho por causa da influência dela. E você? vai passar por aqui e ninguém no seu trabalho vai comentar a sua vida. Ninguém na sua casa vai dizer que teve a oportunidade de conhecer a Cristo por sua influência. Na sua escola você não fez relevância alguma. Na sua igreja, não vos conformeis com esse século. Transformem a sua mente e ofereçam nesse altar um culto completo. E experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus abençoe. Baixe sua cabeça e quero orar com você. Pai, a nossa resposta à tua palavra, ela vai apontar o quanto nós o amamos. Jesus diz que do nosso coração procede as fontes da vida. É o nosso coração que procede as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E quando nós não temos um coração renovado, imediatamente os nossos frutos são podres. Por isso, Deus, o nosso desejo nesta manhã é que o Senhor transforme o nosso coração, mude a nossa mente e não permita que a gente se conforme à vontade deste mundo. Não se amolde à vontade deste mundo. Eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja derramado, que as nossas vontades sejam transformadas e que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.